O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Lavras, foi informado do cumprimento de uma decisão liminar que havia sido concedida pela Justiça em 2016. As escolas estaduais das cidades de Lavras, Ijaci, Ribeirão Vermelho e Luminárias foram interditadas por falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A interdição é resultado de uma ação civil pública proposta em 2015, cuja liminar foi concedida em decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2016. O promotor de justiça Eduardo de Paula Machado explica o processo que culminou com o fechamento temporário das escolas. No ano 2013, nós demos início à fiscalização das condições de segurança dos prédios públicos da comarca de Lavras, em especial quanto à existência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. No inquérito civil foi detectado que praticamente nenhum estabelecimento público tinha tal documento, o que causava grande insegurança para os seus usuários. Nesse sentido, foram celebrados 4 TACs, um com cada município que compõe a comarca. Todavia, o Estado de Minas Gerais se recusou a assinar o acordo, em razão do que foi necessário o ajuizamento da ação civil pública. No primeiro momento, o juiz da Vara da Infância de Lavras indeferiu a liminar, contudo, o Tribunal de Justiça, em julho de 2016, reformou essa decisão. Infelizmente, por quase um ano, em razão de dúvidas do juiz da Vara da Infância quanto ao cumprimento do acórdão, a liminar não foi cumprida. Assim, por ordem do relator, agora na última sexta-feira, foi cumprida a ordem de modo a interditar todas as escolas estaduais da comarca de Lavras. O promotor de justiça espera que o Ministério Público consiga resolver a questão por meio de um acordo. O Ministério Público, sempre de uma maneira resolutiva, ainda aguarda e tem esperança de celebrar um acordo com o Estado de Minas Gerais, de modo a garantir a segurança dos alunos, dos professores, enfim, de toda a comunidade escolar na comarca de Lavras e também no Estado de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.